E aí, pessoas! Aqui é Jorge Augusto e hoje vamos começar a história de um dos maiores amores da minha vida, ou seja, o Japão. Olá, pessoas! Eu sou Artemis e, tipo, mitologia? Opa, mais uma! Né? todo mundo sabe que eu sou feliz da mitologia, que eu gosto de mitologia, né? Então... É, você não é a única nesse episódio, mas vamos lá. Saudações, sou Renato Seveniani e eu estou aqui para errar todas as pronúncias de nomes possíveis e imagináveis. Mas pode ficar tranquilo que hoje você tem que a gente corrija. Esse é o pior, né, cara? E por falta de um, são dois. Opa! Olá, ouvintes. Aqui é o Jeff. E uma vez, um monge disse: existem dois tipos de pessoas. As pessoas que olham para o chão e se prendem ao presente. E as pessoas que olham para o horizonte e para elas o infinito é o destino. Alguém andou fazendo pesquisa. Parabéns. Ó! Slow clap. Né? Ok. Bom, olá pessoal, aqui é o Dan e, bom, hoje eu vou ficar de orelha e prometo não ser muito chato e ficar corrigindo as pessoas, as pronúncias em japonês. Porque eu sou sempre muito chato. Relaxa, velho. Chato ninguém é, todo mundo é roliço, ninguém não. Pessoas, para quem não entendeu o que se sucedeu, hoje nós vamos partir do nosso primeiro episódio sobre mitologia e história do Japão. Sim, hoje é um tema um pouquinho mais sério, mas não deixa de ser menos épico. E também a gente vai trazer um pouquinho do que a gente conhece na história dos animes, porque sim, tem muito anime que utiliza isso daí por referência. Tomem cuidado! E hoje, além da nossa equipe de garbo e elegância, nós temos um convidado vinda de terras lá do Costelas Hidromel e do portal Meia Lua pra Frente Soco, Renato. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela recepção calorosa e pelo convite de poder estar aqui e distribuir um pouquinho de Costelas e Hidromel para todos os presentes aqui, né? Vamos ficar bêbado e comer bastante, tá tudo cheio. Pô, tem que convidar mais esse cara, gostei dele. Essa piada eu vi chegando. Ofereceu bebida, o negócio acabou, é isso? Não, o Jeff ele tá interessado nas costelas que ele quer engordar, porque ele é igual eu, magrinho, assim, quando ele tá de frente parece que ele tá de lado e quando ele tá de lado parece que foi embora. É por aí. Eu diria assim, que o... Assim, primeiro de tudo, eu já queria convidar o pessoal lá do Costelas, Renato, o Guilherme Vertamati infelizmente não pôde vir por motivos maiores, mas primeiro de tudo eu já queria convidar eles de antemão. E depois que eles me convidaram para gravar o episódio sobre a mitologia de Elder Scrolls, que o link vai estar no post, que está muito foda e não é porque eu participei, sim porque o André Bach mandou muito bem no episódio. Uhum. Então, aí eu aproveitei para trazer essa retribuição aqui pro Animesphere. Então, hey ho, let's go, começar uma história épica que começou para mais de 3 ou 4 mil anos atrás. Me corrijam se eu estiver errado. Muito mais. Então, a gente parte... Assim... Eu sei que muita gente sabe, muita gente que escuta este podcast sabe muito bem o que é mitologia, mas não custa trazer pelo menos uma definiçãozinha base para poder trazer um pouco além, porque assim, nem sempre o que parece é na verdade. Então, Artemis, você pode trazer essa definição pra gente, por favor? Ah, então, porque assim, a gente resolveu falar o que é mitologia, né? Porque o conhecimento das pessoas muda de um lugar para o outro, e aí, tipo, às vezes o que uma pessoa entende que é mitologia não é exatamente o viés que a gente quis dar aqui, né? Exato. Então, se vai buscar em dicionário, né, você encontra, né, mitologia, né, vem do grego mitologia, né, mitos e logia, que é estudo, né, que é o estudo da coletânea de mitos de um grupo de pessoas, né. E é simplesmente um estudo, ou você prestar atenção, né, em histórias narradas por povos de diferentes culturas, né? Sem você colocar o julgamento em cima disso, né? Ou seja, sem você falar se é verdade ou não, se existe ou não, se é mais importante ou menos importante que X, Y, Z ou bolinha e por aí vai. Então, assim, essa que é a ideia de mitologia que a gente quis trazer. Inclusive a ideia da parte de mito, né? Porque, assim, o mito, você tem um conceito, né? Que são as histórias tradicionais de um povo, né? Que pode ser desde as histórias de personificação de elementos da natureza, fenômenos naturais, que cosmogonia. Que muito me custa, né? Cosmogonia, recontagem de eventos históricos, etc. e tal, até coisas mais atuais, como as lendas urbanas, não deixam de ser um mito, como você trazer para dentro de coisas pop culturais o que é esse mito. Então, o Joseph Campbell, né? O cara escreveu uma coisa muito louca chamada O Poder do Mito. Né, que é muito legal, se vocês quiserem ler, né? Se vocês quiserem ler, tem um Costelas e Hidromel sobre isso, vocês podem ouvir também. Olha que beleza. Também tem essa. Catinho. Tem essa. Né? Né? Assim, o mito, ele tá ligado diretamente à cultura humana, né? Você vai ter, isso sempre vai ser primeiro oral, e com o tempo, dependendo da cultura que você vai estudar, você vai ter essa cultura passando isso para uma parte escrita ou não, né? Existem muitas tradições orais que continuam tradições orais. E se você vai, você só vai aprender se você for conversar com a pessoa mais velha dessa cultura. Existem mitos indígenas, né? Indígenas brasileiros, que as pessoas só conseguem ter acesso a esses mitos conversando com elders de linhagens indígenas brasileiras, para poder entender o que rola. Sim. Né? Que são os xamãs, e aqui no caso é o pajé. Então, depende, não, a terminologia, ela vai depender de grupo para grupo, tá? Ah, sim. De tribo para tribo. Então, pode dizer, a grosso modo, que é pajé. Mas, generalizando. Sim. Às vezes não é, às vezes é só a pessoa mais antiga, às vezes não, porque o pajé, ele tá ligado com a prática sacerdotal dentro de uma tribo indígena, tá? Então, nem sempre o pajé vai estar disponível para poder falar disso. Às vezes é só a pessoa mais velha mesmo, porque não existe mais pajé na cultura, por exemplo, né? Sim. É aquela velha história do The Elder One, né? É o ancião. Sim, é o ancião. É que às vezes me falta palavras em português. Desculpe. Sem crise. Normal. São as complicações de você ser bilíngue, trilíngue. Ah, é normal. Falar mais de uma língua. Mas, assim, uma coisa que é interessante trazer também é a questão, assim, não só a questão dos mitos, porque agora a gente já falou bastante, você que ouviu até agora já sabe legal o que significa o mito e o que pode trazer ele dentro da história de um povo, porque sim, a gente vai falar da história do Japão também, mas a história mais propriamente dita, a gente tem que levar em consideração que, nesse ponto, os documentos realmente importam, mas é aquela velha história, né? Se o povo tem uma tradição oral e não tiver ninguém para registrar, o que que vai ser dessa história? Tem que considerar também que o registro escrito, ele pode ter sido perdido. Sim. Né? Então a única base que a gente vai ter, mesmo que tivesse um registro escrito anterior a essa, oralidade das lendas e dos mitos, né? Ele já se foi, a gente se perdeu. Sim. A gente tem que manter aquilo que chega até a gente. Com certeza. É, documentos foram queimados em milhares de lugares, né? Vídeo Alexandria. Tinham povos mais antigos que escreviam, por exemplo, em madeira. Né? A China tem vários manuscritos em madeira, inclusive. Né? Em papel, tudo queima. Outros também, inclusive, acaba se perdendo porque a gente não sabe mais a língua que foi falada. Sim, né? Graças a Deus acharam a pedra da Roseta, né? Não, mas existem línguas que não tem correlação com a pedra da Roseta. Sim, não, entendeu? Eu tô dizendo isso porque eles não sabiam interpretar hieróglifos, e foi graças à pedra da Roseta que eles conseguiram, senão ninguém conseguiria ler aquilo lá. Então, mas seria uma língua perdida, né? Existem formas escritas que eu posso puxar agora um pouquinho de cultura celta, né? Que do alfabeto Owen, que tipo, as coisas que estão sendo estudadas, ninguém, não há um consenso, porque você não tem certeza do que exatamente foi, né? Você tem alguns escritos em algumas pedras na Irlanda, que os estudiosos teorizam que talvez seja o alfabeto Owen, mas ninguém consegue bater o martelo. Não existe registro mais sobre isso. Não existe registro. Você tem muita especulação, né, do que pode ser. Quando você está fazendo uma interpretação, né, que de uma língua para outra, principalmente quando você tem uma língua morta, né, depende muito do conhecimento da pessoa que está fazendo essa interpretação, da visão de mundo que essa pessoa tem. Entendeu? Então, às vezes, o que que acontece? Os mitos, as histórias até chegam pra gente, mas tem um viés e um olhar que não era um olhar dos povos antigos, porque justamente a pessoa que fez a compilação para poder passar isso pra frente não entendeu, ou de sacanagemzinha fez uma coisa completamente diferente para diminuir o povo, sei lá, acontece esse tipo de coisa. Mas Artemis, você tem que concordar comigo, você é tradutora e é muito difícil você traduzir uma ideia, né, de uma língua para outra, né? Sim, é muito difícil, porque assim, então, o que chega, o que a gente tem acesso de tudo quanto é mitologia hoje, são visões de estudos, não é nada que a gente não pode conversar com um ancestralzinho lá daquela época. Entendeu? São visões de estudiosos que a gente tem que entender que, dependendo de qual base a gente for colocar, qual a gente for tomar, a gente vai ter que entender que a visão, e aquilo lá não é concreto, aquilo lá não é, não, aconteceu isso. Não, isso é uma visão de uma pessoa que entendeu os escritos da forma que ele conseguiu entender e tentou passar, entendeu? Isso aí. Mas assim, sim, pode falar, Jeff. Eu acho que dando um exemplo mais prático assim, seria nos primórdios um historiador romano, que o Império Romano chegou até lá no que viria a ser a Grã-Bretanha, né? E aí o que aconteceria? Um historiador romano, ele poderia falar muita coisa dos celtas e os povos de lá. Mas ele falaria com a visão histórica dele. Então ele falaria com uma visão que aquele povo era um povo bárbaro com tal, tal, tal história. Sem contar. Exato. Então, sem contar que os documentos, eles são pautados conforme o que acontece. Então, assim, normalmente tem alguns casos em que documentos são escritos através de guerras. E você sabe que documento escrito mediante histórico de guerra, quem conta quem vence a guerra é que conta a história. E não é só isso, né? Depende de quem tá compilando e a mando de quem foi essa compilação. Exatamente. Exato. Tem toda uma influência histórico, político, religiosa no meio. E vocês a gente não pode ter. Desculpa. Tem que considerar também, por exemplo, ele citou Roma, né? A Igreja Católica, durante muito tempo, ela tinha poder sobre os livros, né, que eram, exato, distribuídos na região. Uhum. E ela podia utilizá-los ou não, queimá-los ou não, alterar de acordo com o que ela queria, podia arrancar livro, pedaços do livro fora, e podia acontecer coisas muito mais idiotas, como simplesmente um dos monges copistas errar uma letra. Então, nesse ponto, como o povo japonês era um povo 100% oral, antes de ter o intercâmbio com a China, muito da possível história japonesa que tinha antes desse intercâmbio se perdeu. Então, Amore, existem alguns estudos, agora eu não vou poder lembrar, me precisar, que talvez tivesse existido um começo de uma língua escrita há muito, muito tempo atrás. Tipo, teve uns achados arqueológicos, eu não me recordo agora se foi em Okinawa ou foi num povoado bem mais, entre aspas, separado da ilha principal. Se, né, foi em Okinawa, tem influência chinesa, porque Okinawa era chinês. Eu não me recordo exatamente onde é que foi. Provavelmente não deve ser Okinawa. Eu não me recordo onde é que foi esse aí. Eu posso pesquisar depois, depois a gente faz uma nota, né? Não, é só colocar isso daí no post, tá tudo certo. que existiu realmente uma tentativa de um processo de escrita, né? Mas entendi, ele não foi pra frente. Entendi. Entendeu? Não foi pra frente. Então, eu preciso ver direitinho. Não, não me recordo. Isso são coisas que você acaba se lembrando de, né? Eu me formei na faculdade mais de 10 anos, né? Então. Olha aí, momento carteirada. Mas beleza, tirando as piadas, eu não vai vou agora falar nada. Vou ficar quieto. Dan, a sua carteirada é você morar no Japão. Isso já vem desde o episódio 7.2. Na verdade, até bem antes, mas tudo bem, deixa pra lá. Tirando as piadolas, que a gente vai mandar algumas no meio do episódio, toda essa pauta, inclusive muito da história japonesa que nós conhecemos hoje em dia, são pautadas em dois importantes documentos. O Kojiki e o Nihon Shoki. Olha que bonitinho, falou até que bem. Nós aprende, né? Nós aprende. As pessoas ficaram Kojiki e Nihon Shoki, Kojiki e Nihon Shoki, pra poder falar direitinho. Kojiki e Nihon Shoki. Assim, então, aí, tá, acontece, acontece o seguinte, quando a gente ouve, putz grila, né, vamos falar correto, quando ouvimos uma pessoa falar corretamente a língua, é aí que, assim, pelo menos umas duas ou três vezes, nós conseguimos entender e reproduzir. Essa é a questão, na base da repetição. Na base nesse da ponto osmose. Opa! Já dizia a célula, vivo por osmose, mas vamos lá. Nesse ponto, o Kojiki e o Nihon Shoki, eles são aquela velha história das duas principais fontes que vieram, imagino eu, isso a Artemis e o Renato podem me dizer se eu estou errado ou não, são as duas cartas capitais da origem da língua japonesa, eu diria. Da história mitológica, provavelmente. Mas da língua, da história do povo japonês, não. Eles acabam sendo mais uma representação ideológica para justificar acontecimentos do que um registro histórico do que estava acontecendo. Lembre-se assim, como se fossem aquelas tábuas escritas naquelas letras cuneiformes. É alguma coisa parecida com aquilo. A gente pode trazer, então, um paralelo para aquela tábua dos 10 mandamentos? Não. Não, não, não. Tô falando ele não define as regras de uma sociedade. Ele só tenta justificar mas a cultura daquele local, não necessariamente. Coisas que eram vistas. Sim. Eram compilados de coisas que porque assim, tanto um quanto o outro, eles foram encomendados, entre aspas, por Pelo chefe, chefão. Pelo chefe, né? Exatamente. Eu gostei dessa ideia. Pelo chefe da época, vamos dizer assim. Isso. Tá? Uhum. Então, o que que aconteceu? Eles pediram para as pessoas... Agora eu não vou lembrar exatamente. Eles pediram para as pessoas... E olha, então, ô fulaninho de tal, vai ali naquela vila, na vila lá e anota tudo que o povo fala que de história ali, dos caminhos daquele lugar. Aí depois vai naquele outro povo e faz a mesma coisa. Aí depois, e por aí vai. Acho então, que uma boa definição seria os escribas, né? Eles mandavam os escribas, né? E lá, vai lá anotar o que o pessoal tem de história para contar. Uhum. Trazendo um pouco para o mundo um pouco mais próximo do moderno, por que será que me veio a cabeça Irmãos Grimm, né? Faz parte. Eles foram lá, não, né? Coletaram coisas que eles viram e anotaram, mas eles alteraram aquilo que eles estavam recebendo. Ah, não, mas isso daí, pode continuar, Jeff. Eles deram o toque deles, né? Porque a gente não pode esquecer que... Lembra que foi encomendado pelo chefão, tá ligado? Tem que agradar o chefão. É, e que pros Greens era mais monetário também, né? Eles viviam das histórias que eles contavam, então eles tinham que romantizar ou... Certeza. E no caso do Kodik e do Nihon Shoki, eles eram apenas funcionários públicos que foram mandados pelo chefe lá para fazer o trampo lá. Com toda a certeza. E é óbvio que ele vai dar o tom. Era mais raiz. Desculpa, pode falar, Jeff. Não, era um trabalho mais raiz. Não, e óbvio que vai dar o tom do chefão, entendeu? Se o chefão falar assim, olha, isso aqui tem que ser mais a parte X tem que ser mais importante do que a parte Y, o cara é funcionário do chefão, ele vai falar assim, senhor, vamos fazer a parte X mais importante que a parte Y, entendeu? Isso aí. Bom, uma coisa que é interessante trazer aqui pra conversa é a questão da língua sem gênero. Sim, e aí eu vou... desculpa, pode falar. Então, eu ia começar... Calma, cocada! É que o pessoal fala de língua... É que o pessoal fala de língua feliz, alegre, contente, já começa a falar, né? Então, o que que acontece? Porque assim como a língua japonesa, existem as línguas sem gênero. É aquela coisa que, assim, a frase é a mais genérica possível. Você não sabe se você tá aplicando a um homem... a uma mulher ou a qualquer outro tipo de gênero que você queira aplicar nessa vida. Não temos preconceito. Então, porque o que acontece? Se você levar a nossa língua matrona, a língua portuguesa, mesmo desde a origem lá em Portugal, nunca foi uma língua sem gênero, porque já para começar os principais pronomes, começa por aí. Então, Artemis, agora, por favor, desculpa. Então, o que que acontece é o seguinte, o que que é esse negócio de uma língua sem gênero, tá? A neutralidade de gênero em línguas, ela é mais comum do que você possa imaginar, tá? Existem diversas línguas que evitam se referir especificamente ao gênero feminino ou gênero masculino, tá? Ou qualquer outro gênero que a pessoa entenda, né? Existiam culturas norte-americanas, de tribos norte-americanas, que eles tinham 6 ou 7 gêneros dentro da língua. É muito louco isso, né? Então, o que que acontece? Elas tendem a preferir coisas que são gênero neutro. Eu vou dar um exemplo do inglês para depois a gente passar pro japonês, tá? Por exemplo... Que nesse ponto, o japonês e o inglês são próximos. Sim. Não, eles são próximos, não. Sim, pela característica. Deixa eu terminar meu raciocínio. Receba! Depois você fala que não. Atualmente, japonês e inglês são próximos, sim, porque eles ficam falando rabaga. É a con. Eles são bem próximos, não, atualmente. Nesse caso, sim. Por exemplo, a palavra doctor, eu posso me referir a uma pessoa homem, uma pessoa do sexo masculino. Ou uma pessoa feminina, do sexo feminino, mulher. A mesma coisa acontece com a palavra isha. Em japonês, não acontece, Dan? Isha? Sim. Sim. Então, é isso que eu estou falando que elas são próximas. Uhum. É isso que eu estou falando que elas são próximas, tá? É mais por significado. A falta de gênero, né? Exatamente isso. Tá? Não é a falta de gênero. Não, não precisa ter gênero. tá? Uhum. Então você é tem português muitas... que é fresco mesmo, né? Exato. Esse, nossa, porque assim, esse é muito complicado, pelo amor de Deus. É uma... por isso que, assim, eu digo isso desde sempre. Português não é uma língua, é um código secreto. Então, você tem... existem diversas línguas humanas que seguem esse padrão. Dentre elas está o inglês, alemão, finlandês. Não, o alemão é um pouquinho diferente, meu amor. O alemão tem um pouquinho de gênero, sim. É um gênero meio doido, tá? Coreano, turco, iorubá, chinês, esperanto. Mas esperanto é uma língua feita, né? Então... língua biônica, né? Que eles falam, né? É. Então, não fala assim que o pessoal fala esperanto fica bravo, hein? Todos os três. Então, todos os três. Será que... acabamos de perder os dois ouvintes que falam esperanto. Vamos ofender quem fala esperanto mesmo? Então tá bom. então a gente fica se perguntando aí. Será que as línguas Quênia e Sindarin são línguas sem gênero ou não? Eu não sei. Aí teria que ver os estudos de Tolkien sobre os estudos. Ele, como linguista, com certeza colocaria o que se é ou não. São línguas construídas, né? Foram pessoas que construíram elas. É legal. Mas ele era inglês, né? Então acho que pode ser que não tenha gênero, né? Mas ele baseou no finlandês, norueguês, sei lá. Depende da formação da pessoa. Por exemplo, uma das atividades que eu lembro de ter feito na faculdade foi justamente isso. Em linguística, a gente teve que montar uma língua, entendeu? Né? Teve que definir tudo, então, tudo. Então, a melhor maneira de você perguntar acerca de uma língua é perguntar para o seu criador. No caso de Tolkien, a pessoa morreu há mais de 100 anos atrás. Então, mas não tem muita temos coisa como perguntar. Mas tem muita eu coisa sei. Escrita, não, ela não morreu há 100 anos, pelo amor de Deus, gente. Tá? Pelo amor de Deus, não fala que Tolkien morreu há 100 anos. Não morreu há mais de 100 anos, não? Não, não, ele escreveu o Senhor dos Anéis em 55, publicado em 55. Ah, então... vai fazer 50, eu acho. Faz uns 40 e pouco, Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou guardar essa frase pra daqui... eu vou guardar essa frase pra daqui a 50 anos, pô. Então, mas por que a gente entrou nessa loucura de gênero dentro do japonês? Porque tem uma questão muito doida em relação ao quê? A vocábulos, entendeu? Que as pessoas tendem a tentar colocar numa caixinha de entender por causa do português, né? Então a gente tem que entender que tem alguns vocábulos que eles não vão ser agêneros. Por exemplo, kami, keno, eles vão... é agênero. Você tem kami, você pode ter um vocábulo mais pra frente que expressa um ser feminino. Mas quando você fala kami, tipo, é kami, velho. Não é... não é Deus, não é o Deus, não é a deusa, é uma divindade, tá? Sim. É que também se levar ao pé da letra, nem sempre a gente leva Deus como uma forma humana, e sim ela pode ser completamente amorfa. Uhum. E se você tem uma entidade amorfa, ela não tem, por definição, sexo. Pera lá, Jorge. Ele não usa uma roupa, um manto branco e tem barba? Não é isso, não? Ah, depende de qual você tá falando. Puta merda, você quebrou, né? Agora todas as minhas pernas agora, caramba. Não, na verdade... ele... depende de qual você fala, porque... poxa vida, aquela pintura do Da Vinci lá, caramba, olha só. Existem deuses com chifres. Não é Da Vinci. Ah, Michelangelo, desculpa. Eu prefiro o Deus que tem cabeça de falcão, eu acho bem mais legal. Ah, sim, eu também gosto desse. Deixa pra lá, né? Enfim, o que a gente pode falar do Kojiki e do Nihonshoki? Primeiro de tudo, eles são manuscritos, ou seja, teve um senhor desgramento que foi lá e escreveu tudo na mão, na unha. Uma pessoa, né? Porque por podia quê? Ser... Ele escreveu com a unha, não era menor que uma pena? Você entendeu. Enfim, e aqui a gente traz algumas obras muito antigas que traz isso daí, com a formação e criação do Japão, que vai ficar para o próximo episódio, infelizmente. Mas o que seria interessante nessas obras é que, assim, é aquela, como foi dito antes, todo registro tem aquela coisa de mostrar quem é que manda. Então, como na época a gente tinha as dinastias imperiais japonesas, a gente chega no ponto de falar dos imperadores da época. O que rola aqui é o seguinte: a ideia era se trazer uma origem mitológica para a linhagem do imperador, né? E se eu não me engano, no Japão eles são considerados, em alguns deles são considerados deuses, não são? Todos eles. Mas o... Todos, mas... até hoje. Eles são descendentes de Amaterasu. Só deixando claro o seguinte, isso não é ideia japonesa, não foi o único que fez isso, todos não. Fizeram. Todos os países do mundo fizeram isso. A linhagem real é descendente dos deuses. Porque a forma que você poderia falar que a sua família é melhor que a dos outros é exatamente falando que você é Deus, certo? Que, não, que você é o escolhido, digamos assim. Não precisa, eu acho que talvez o que os ouvintes podem fazer uma relação melhor é justamente os faraós, né? Sim. Dentro da mitologia egípcia. Eles também eram descendentes de deuses, né? E alguns deles se intitulavam deuses diretamente, né? Mas... E assim como acontece nessa solicitação pro cara que escreveu aqui representar o imperador que contratou ele como deus, os egípcios citados faziam a mesma coisa e alteravam a história mitológica deles para falar que o deus deles era melhor, entendeu? Sim. E isso é feito em diversas culturas, é óbvio, exato, né? Principalmente se você tem uma cultura mais bélica, você vai ter uma ideia de dominação em cima de outra cultura de formas completamente diferentes. Você pode ter uma conquista, né? Tipo, vai lá, mata todo mundo e pronto, acabou, conquistei, né? Dracarys. Mata todo mundo! Posso fazer uma pergunta? Mata tudo! Posso fazer uma pergunta, Artemis? Faça, Dan. Será que essa ideia do deus, que eles são descendentes de deuses, não veio da China? Não, amor, porque isso não é só da China, meu amor. Porque isso vai se reverberar em diversas outras culturas. Não. Inclusive culturas mais antigas. Não, eu tô falando do Japão, em particular. Porque o Japão... Olha, Dan... O Japão tinha muito contato com a China, né, no começo. Né? Então, como... E agora eu vou falar de uma forma mais abrangente. Pode ter sido que tenha começado ali, mas como isso se repete em diversas culturas, eu entendo que isso seja mais uma necessidade humana do que uma necessidade de uma cultura específica X ou Y. Então, minha opinião sobre esse caso é o seguinte. Eu imagino que os japoneses, antes de encontrar os chineses, eles tinham sim essa questão, mas que foram completamente amplificadas quando entraram em contato com o chinês. Pode ser, não sei, né? A gente só consegue entender direitinho estudando, né? Exato. Mas outra assim... coisa, a gente tá falando de um documento do século 8, do século 7. Sete para oito, né? Então, assim, a gente tá falando o que a gente consegue saber sobre a mitologia do Japão neste momento. Qualquer coisa que eles tenham criado de mitologia anterior a isso, pode ter sido russa, pode ter sido mongol, pode ter sido de qualquer coisa, porque... Provavelmente. Mas a gente não tem região, provavelmente trocaram, mongol. Mas aí, a hora que a gente começa a estudar isso, agora eu estou falando assim, a hora que a gente começa a estudar mitologia comparada, a gente consegue perceber em todos esses mitos, eles têm pontos de encontro. Eles têm pontos que eles vão ser similares. E aí fica a questão de uma coisa assim, porra, como é que o pessoal do Japão chegou uma coisa, ter uma ideia de uma divindade igualzinho um cara lá na Norte América. E na, no, no, nossa, olha aqui, olha o meu raciocínio. Na América do Norte. Isso. Na América do Norte. Então... Olha, quanto a isso daí, eu posso chamar de Estreito de Bering, mas ok. Não. Eu ia passar um pouquinho mais pro metafísico, baby. Então, o que que rola? Existem pessoas que falam assim, olha, então... O ser humano, ele acessa partes do mundo não físico, do mundo divino, entendeu? E ele tem descrições similares, eles acessam o mesmo mundo divino, eles só descrevem aquilo da forma como eles enxergam, tá? Seria uma expansão da consciência coletiva que tem na psicanálise. Sim. Mais ou menos isso. Oh, meu Deus. Entrou Jung na parada agora. Ficou bom. Não foi Jung. Então, a hora que é só para ter uma comparação mais científica. A hora que você começa a comparar de um lugar ao outro, você fala assim, meu, porra, como é que é possível ser igualzinho aqui e ali? Por quê? Será que beberam da mesma fonte? Não sei, pode ser. Entendeu? Não duvido nem um pouco. Não duvido nada. Não, gente, foram os deuses que falaram pra eles todos, em cada um canto, entendeu? Eles só entenderam errado o telefone sem fio. Eu tento não colocar, né? Mas na minha concepção foi justamente isso. A divindade se apresentou pro ser humano da forma como ele conseguiu e consegue entender. E isso reverbera em experiências, entende? Experiências próprias, por exemplo. Tá, mas aí qualquer dia a gente pode contar disso. Já dizia o RPG, os humanos não conseguem falar nem a própria língua direito, quanto mais o nome de Cthulhu, mas deixa pra lá. Chuchulo. Mas é verdade, enfim. A gente tá restrito à nossa... Fala Tululu. Como assim, Tululu? Tululu. Tululu. Ela é mais íntima, eu acho, dele. Sei lá. Então, a gente tá sempre restrito à nossa visão de mundo, tá? Visão de mundo dentro da nossa cultura. Então, por mais que às vezes a gente tente entender como uma outra pessoa pensa, a gente vai estar restrito a o que tem na nossa cultura, tá? Sim. Bom, nesse ponto, desculpa ser o chato da vez, né? Até porque esse é o papel do host, ser chato. De novo. De novo. Né? Sobre os dois documentos do qual a gente começou a falar, primeiro de tudo, eles são estudados até hoje. Segundo, eles são manuscritos, como a gente falou. Terceiro, com indícios de que são compilados de tradições muito mais antigas do que os primeiros registros. Tradições escritos. Orais, né? Uhum. Sim. Alguns referem a eles como as histórias Kiki, ou Kikimonogatari, né? Kikimonogatari. Esse daí não é Monogatari. Monogatari. Ah, então falamos tá. É que assim, tem algumas partes que eu sempre tomo umas porradas, mas essa daí foi de graça, eu mereci. Vamos lá. Aí, assim, primeiro de tudo, eles falam sobre a mitologia, a criação do Japão. Seja ele formação geológica ou não, da formação criação... física mesmo. Como formação física. Geográfica, não só, mas também. Não tô falando só a geológica, mas também a humana, como a linhagem imperial. Ah, sim. Uhum. E também, como é o caso, não só da criação da linhagem imperial, como garantir e reforçar a supremacia. Como todo documento registrado, né? Você tem que salientar a força do governante que mandou fazer a bichorra do documento. Eles são divididos em tomos... Do original, Maki ou Makimono, que é um tipo de pergaminho, ou como dizem por aí, Scrolls, mandando um abraço pra Skyrim depois dessa. É, se a gente for pegar a tradução direta, o Dan pode me ajudar, né? Uhum. Dima kimono, na verdade, é uma coisa enrolada, né? Coisa enroladinha. E uma curiosidade. Enroladinha de história. E uma curiosidade, você sabe por que o japonês é escrito da direita para a esquerda e de cima para baixo? Tá, e uma coisa que, assim, eu sei que funciona dessa maneira, mas é interessante para os nossos ouvintes saberem. Porque eles pegavam um rolo de papel com a mão esquerda e pegavam um pincel com a mão direita e iam escrevendo. E desenrolando e escrevendo. Olha aí. Da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por isso do papel, aqueles de madeira, que eram ripinhas de madeira, que eles enrolavam também, a mesma coisa. É, existem vídeos no YouTube bem legais sobre como era a fabricação de papel, entre aspas, né? Da fabricação desses makimono. É muito legal, é só você procurar. Eu fico imaginando. Agora uma pergunta. É, só um instantinho, Jeff, depois você faz a pergunta. É uma coisa que tá me corroendo aqui. É uma pergunta pro Renato e pra Artemis. No Japão também tinha aquela questão de fazer os pergaminhos com pele de animal? Eu acho que eles usavam o que eles podiam para escrever, primeiro ponto. Eu acho que usava o que podia, mas assim, eu acho que eles tiveram acesso, entre aspas, a fibra vegetal antes do que Ocidente e Oriente, eu sou uma desgraça nessas coisas. Do que o pessoal da Europa, né? Entendeu? Porque assim, o papel, né, ele é a origem de fibra vegetal. Se você vai estudar, não, como é que é feito o papel, como é que é feito, vamos supor, o papel do papiro, por exemplo, o processo é similar a você fazer papel de arroz, por exemplo. Tá? Entendi. É, que se levando em consideração que no Japão quase tudo é feito ali com arroz, inclusive a pinga. E uma coisa que eu acho que tinha que ser falado é que o washi, que é o papel japonês que eles usam, até hoje é fabricado, ele é muito, muito antigo. Ele deve ser dessa época, do começo também. Se não for de antes. Pode ser até de antes. É que é muito antigo esse washi, né, que eles usam, que é de uma planta que tem aqui no Japão, que eles tiram, eles amassam, fazem aquela polpa e fazem papel com essa polpa, né, dessa planta que tem aqui, né? É, a mesma esse, forma, esse a mesma washi similar. É o das paredes antigas? Ou não tem nada a ver? Como? Repete. Esse washi é o das paredes que a gente vê, que é aquelas portas. Isso, exatamente. Aquelas portas e as paredes de papel, que todo mundo fala que as casas são feitas de papel aqui. Não, as casas não, as portas são feitas de papel, tá? São feitas de washi. Ah. Olha que beleza. E nós aqui do Ocidente chegamos através da história japonesa, através do inglês. Até porque os caras fizeram um bom trabalho, né? E daqui a gente... Você tem muitas traduções para o inglês. Eu não sei se... Eu não me recordo agora se tem traduções para o português dessas duas obras. Para o inglês eu tenho certeza. Ah, para o inglês com certeza. Agora, para o português é mais simples ter uma tradução do inglês do que diretamente do japonês. Porque posso falar só uma coisa, Jorge? Desculpa te interromper. Nem japonês consegue ler essa desgraça de tão velho que é os kanji, cara. É muito difícil. Tem kanji que já não se usa mais, cara. É. Nem japonês consegue ler, cara, pra você ter uma ideia. Eu até diria imagino. Que só tem kanji que não usa mais ali, mas... Com certeza, né? Então, mas assim... Por que eu não falei que eu não tenho certeza? Porque eu não cheguei a procurar... Se o Centro de Cultura Japonesa aqui da USP em São Paulo tem... Porque eu lembro na época da faculdade existia grupos de pesquisa científica para poder fazer tradução do Kojiki e do Nihonshō, que eu não tenho certeza se vingou, né? Existem algumas traduções de obras literárias japonesas para o português que foram feitas... por professores meus, ou por professoras minhas, ou por colegas diretamente, meus, né? Entendeu? Diretamente, né? Do japonês. É, porque eu acho, se você faz uma tradução... Ah, desculpa. Desculpa, Jorge. Só deixa eu concluir o meu raciocínio, aí depois você já fala. É porque assim, isso daí eu vou bancar o Capitão Óbvio, mas uma tradução direta é milhões de vezes melhor do que uma tradução feita em cima da tradução. Uhum. Com certeza. Claro. Ela tende a ser melhor. Ela tende a ser melhor, sim. Agora, Dan, por favor. O que eu ia dizer é que eu acho que completo ele não deve ter traduzido. Ele deve ter partes, histórias traduzidas, né? Por exemplo, no Nihonshoki que tem a história do Yamata no Orochi e do Susanoo no Mikoto. Então, amor, eu acho que do Kojiki ele foi traduzido inteiro pro inglês, sim, viu? Pro inglês. Não, sim, pro inglês. Eu tô falando do português. Ah, português. Tá, do português eu não tenho certeza. Ah, pra quem assiste Naruto já deve saber, né? É, Orochi, né, que é a cobra, né, Orochimaru, né? Susanoo, todo mundo deve conhecer também, tudo bem. Tá aí a referência, Mas isso pro próximo, isso é pro próximo. Ah, mas o Yamato Orochi... É só uma referenciazinha. Yamato Orochi raiz, a história é muito legal. Nós vamos falar legal. De todas essas coisas aí, todos esses mitos aí. Você não perde Susanoo, por esse... Susanoo todo mundo conhece, né? É, já... Quem assistiu Naruto já conhece. Eu só sei que assim, as lendas realmente vindas do Japão, você não perde por esperar num anime esfera mais perto de você. Faltou tira da piada. Mas, enfim... a gente agora vai partir para falar um pouquinho mais individualmente de cada um deles, começando pelo Kojiki. O caso segundo a gente... vamos dizer, né, pô? A gente estudou um pouquinho pra essa pauta, né, pô? Qual é? Pois é, ela está sendo escrita desde o começo de julho? Por aí. Foi, mas assim... Foi mal aí, gente, eu não li. Diria a quinzena. Então, mas o que acontece? O Kojiki, ele tem uma compilação vinda ali do começo do século 8, mas assim... 711 a 712. Mas assim, aqui... Então, mas o que acontece, 711 ou 712 da época da Era Comum. Uhum. A gente não pode levar em consideração antes ou depois de Cristo. Porque assim, o que eu acho é 711 e 712 da Era Comum, porque isso daí é contagem dos japoneses, porque assim... Não, meu amor. Ele não. Tem a ver com Era antes depois Comum de Cristo? É contagem científica, baby. Porque assim, o que acontece? Começou a ser falado Era Comum e antes da Era Comum... dentro da área científica, por quê? Não são todos os lugares que você que a marcação principal é o nascimento do JC. Entendeu? Com toda certeza. Você, foi por causa disso? Sim. Uhum. Eu pensei que era porque todo cientista era ateu. Não. É porque não são todos que vai espalha, ver essa marcação. Espalha. Nem ateu. Mano, nem ateu, nem à toa, mas vamos lá. A denominação que vem do latim era Anno Domini, o ano do Senhor, né? Ou BC, né? Before Christ, né? Peraí. Sim. Entendeu? Então, BC ou AD, né? Que deu origem a depois. Então, o que acontece? Eles começam a usar Era Comum ou antes da Era Comum, justamente para dar uma padronizada... para culturas que não seguem o calendário gregoriano. Ao exemplo do chinês que comemoram para mais de 5 ou 6 mil anos. Entendeu? Por exemplo, a divisão das eras... é calendário lunar, né? Sim. A divisão das eras, dentro do Japão, né, a divisão das eras é diferente. Você tem mais ou menos uma estimativa dentro do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue hoje. Uhum. Tá, por exemplo, eu estou no ano 27, caso vocês não saibam. Vamos parar por aí, porque todo mundo vai começar a falar idade. Da era Heisei. Da era Heisei. Ah, tá. E olha aí, os japoneses utilizam as linhagens dos imperadores, né? Isso, exatamente. O que foi? É a idade do imperador atual, é isso? Isso, exatamente. Por exemplo, eu nasci em 1974, que aqui no Japão seria o ano 49 da era Showa. Olha aí. É, então, porque você tem a divisão das eras, ela é diferente, né? Se a gente for entrar no papel no panto da zero aqui, a gente pira, tá? Por isso... É, não, porque você tem a parte Jomon de Dai, Ayayoi de Dai, Kofun de Dai, Asuka de Dai, Nara de Dai, por aí vai. Voltando ao Kojiki, ele fala de um apanhado de mitos sobre a formação das quatro ilhas principais do arquipélago japonês e as suas divindades, ou kamis. Que são? Não, não tem plural, baby. Não tem plural, desculpa. É das suas divindades ou Kami. Kami-sama, pra quem tem respeito. Ou pra quem assiste Dragon Ball, né? Então, tem essa também. Dragon Ball, eu diria... Deixa pra lá, vai. Mas a forma mais usada de se falar é Kami-sama mesmo, viu, Jorge? Sim, é a forma mais respeitosa. Não mais respeitosa, é a mais comum. Você fala Kami-sama, você não fala só Kami aqui no Japão. Sim, claro, né? Então a gente, falando o nome das principais ilhas japonesas, porque como todos estão carecas e depilados de saber, o Japão é um arquipélago. E como arquipélago você tem grande... Sério? Você... Porra, Jeff. Não corta o meu barato, cara, osso. Só uma informaçãozinha, tem mais de 640 ilhas no total. Sim. Tá, agora sim, obrigado. O arquipélago, cara. É muita ilha, cara. Sim, mas aí a gente tem as quatro principais. Algumas são habitadas, outras não. Exato, mas aí a gente tem as quatro principais, que é Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido. Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido. Exato. Que são as quatro... 30%, Jorge. Calma que eu tô... Que eu chego lá um dia. Calma que um dia eu chego lá. Mas eu tô no caminho. Eu moro no Honshu. Na ilha principal. Na ilha principal, a maior zona. E Shikoku é bem pertinho daqui. Se eu, uma hora de carro, eu chego em Shikoku. Olha que beleza. Mas aí depois tem um negócio tipo... É como a Artemis estava falando aqui, enquanto a gente estava conversando sobre a pauta, o Kojiki, ele tem um misto de diálogos, canções, narrações organizadas e tudo mais. A gente pode trazer uma analogia bem grossamente falando a Ilíada. É, bem grossamente mesmo. A Ilíada? Vamos lá, quero ver onde isso vai parar. Não, eu fiz uma analogia para eles, para eles poderem entender da importância dos documentos, para eles poderem entender, só isso. Sim, exato. Por isso que eu tô falando. Não entrei em nenhuma parte de mitologia comparada, não. Foi só para eles entenderem. Ó, o pessoal querendo começar a chamar o cara de mentiroso. Quem é que escreveu mesmo? Homero? Deixa pra lá. Era só pra eles terem uma ideia do que era. Então, que é mais fácil uma pessoa, né? De assim, é mais fácil você ter uma referência ocidental, né? Exato, foi só um ponto de referência. E foi só um ponto de comparação. Não, eu tava intrigado aqui, queria. O Renato tava querendo ligar os pontos, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Pera lá. Exato. Tá dando nó na cabeça. Quer dizer que a Amaterasu e a Folga era igual? Ai, carai, não. Vamos começar com essa. Mas enfim, qualquer dia a gente pode sentar, viu, Renato? A gente precisa sentar e có. Então, mitologia comparada? Mano do céu. Bom, é um bom tema. E aí a gente traz bastante coisa do próprio Kojiki, um pouco dos kanas mais antigos que deram origem ao katakana e o hiragana, que agora eu vou tomar porrada porque o nome eu vou tentar falar, que é o Man-Yogana. Man-Yogana. Gana. Enfim. Man-Yogana. Olha lá, viu? É, eu tentei. Falei que eu ia tomar porrada. É, então, aí a gente tem que entender o seguinte, né? Vamos abrir um parênteses assim. Sim. A escrita no Japão, ela aconteceu de uma forma mais ou menos assim. Eu vou tentar dar uma explicada bem superficial e bem assim, tentar ser o mais didática possível. Em outros os caras entraram em contato. Os caras encontraram. Todo mundo abre o caderno agora. Então, mas o que eu ia falar? A gente pode falar. Jorge, levanta a mão, fala, professora, posso falar? Tá errado isso aí. Não, mas o que eu ia falar era o seguinte. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes como veio essa história toda pro Japão quando a gente começar a falar um pouco sobre história. Então, por favor, Artemis. Tá, então o que que acontece? A princípio, o Japão ele não tinha uma língua escrita. Ele foi ter uma língua escrita na era de Han, que ele teve que entrar em contato com a China, com esse contato com a China, eles, entre aspas, importaram os kanjis, né, pro japonês e começaram a usar. Tá, guarda essa informação. A partir daí, o que que acontece? Eles começaram a separar o que que era útil e o que que não era útil. Por quê? O kanji, ele é um conceito, tá? Ele não vai expressar uma ideia gramatical, ele não vai expressar um adjetivo, ele é um conceito, tá? Por isso se chama ideograma, né? Uhum. Ele expressa uma ideia, né? Ele expressa uma ideia, ele é um símbolo. Então, o que que acontecia? Eles começaram a pegar, isso aqui quer dizer pessoa? Ah, tá bom. Como é que eu leio essa coisa aqui? Ah, você lê assim. Ah, então, mas no japonês eu não falo assim, desse jeito que você tá falando aqui. Então, isso aqui significa pessoa, mas eu vou falar do jeito que eu sei falar. E aí eles começaram a organizar mais ou menos como é que era, que foi começando a surgir, entre aspas, os silabários. O Manyogana, ele é tido como o primeiro silabário. Eles separaram alguns kanjis, que no post vai estar bonitinho lá, o que a gente, como é que foi usado um ou outro, né? Eles separaram alguns kanjis e falaram assim, do mesmo jeito que a gente tem o alfabeto, que é nada mais do que é? Ele é uma representação escrita do fonema, de um fonema. Então, ele simplesmente foi isso. Foi uma representação escrita do fonema. Pronto, acabou. Eles tiraram a ideia do conteúdo, tá? Eles pegaram o símbolo e aí eles falaram, esse símbolo eu falo ga. Então, mais ou menos isso. Esse símbolo eu falo ga, então ele vai ser usado para simbolizar esse fonema. Mais ou menos isso. A grosso modo foi mais ou menos isso. Pensa dessa maneira. Pensa no alfabeto, quando os gregos inventaram. Sim. Lá, o alfabeto, que depois foi se propagando, né? E cada cultura utilizou o alfabeto à sua maneira, né? O alfabeto que a gente usa hoje, em muitas línguas, né? É o alfabeto romano, tá? Sim. Pode, por favor. A gente está falando de representação de fonema e tal, aí você me corrige se eu estiver muito enganado, mas a tradução dos símbolos em fonemas na representação dos kanjis não é real, né? Porque você precisa de vários fonemas para expressar um kanji, certo? Depende, não, isso vai depender. Dentro desse manhoga, não, funcionava mais ou menos assim. Isso é só a representação escrita desse som. Eles tiraram pouquinho do conteúdo. Era direto. Eles tiraram a ideia do conceito, tá? Entendi. A mesma que aí virou os hiragana e katakana? Exatamente isso. Entendi. A partir do manhogana, você saiu o hiragana e saiu o katakana. Só que assim, eles foram coproduzidos por grupos diferentes, de formas diferentes, de jeitos diferentes. Uhum. E no começo era um inferno, porque existiam milhares e milhares que eles tiraram de katakanas e hiraganas. Hoje tem pouquinho porque eles organizaram essa bagunça, mas no começo era terrível. Exato. É a facilitação da língua para permitir que mais pessoas sejam alfabetizadas, né? Uhum. o que acontecia? Por exemplo, imagina os monges, né, que alguns eram versados em chinês, outros não, tentando fazer copiando sutras, né, do budismo. E, puta, como é que eu vou... Tem aquele monte de letrinha, né? Putz, como é que eu vou ler isso aqui? Então, o que eles aconteciam? Eles usavam uma yogana, né? Ah, não, vou colocar uma leitura aqui, mais ou menos. Como é que eu vou ler esse coisa aqui? Mas era muito grande. Então, o que eles começaram a fazer? Eles fizeram abreviações, tá? Então, os monges copistas começaram a colocar umas pequenas abreviações baseadas nesse manhogana, né? Nesse silabário, para poder falar assim, ah, não, isso aqui eu falo desse jeito, isso aqui eu falo desse jeito. A partir daí, saiu o katakana, tá? Isso foi a forma que eu aprendi, né? Hoje em dia, ele é usado mais para grafar palavras de origem estrangeiras. Uhum, oficialmente, sim. Conforme ensinado na escola, ele é usado dessa forma. Ele é usado só para grafar, grafar palavras estrangeiras, né? Às vezes algumas pessoas usam para poder falar de um jeito... Como se fosse colocar um negrito no texto, sabe? Mas assim, isso eu nunca vi pessoas nativas falando isso. Isso quem me falou foi um dos professores que eu tive na faculdade. Mas até aí, né? Pode ser que ele tenha aprendido isso em algum lugar. Às vezes acontece, sabe o quê, Atenas? Às vezes eles esquecem o kanji, como é que escreve o kanji, eles substituem. É, eles substituem pelo katakana, já vi muito isso. Olha que muito. Então, tem as circulares da empresa que vem assim, o pessoal escreve em katakana, às vezes o negócio, eu olho assim e falo, ué, que isso? Ah, não lembrava o kanji. Exatamente, é por isso. Eles não lembram o kanji, eles pegam e substituem pelo katakana ou pelo hiragana, mas geralmente pelo katakana. Então, o mais interessante que eu acho que a gente pode traçar um paralelo do que a Artemis estava explicando é que, assim, como eles estavam pegando o maniogana e trazendo um paralelo pro japonês que eles entendiam da época, eu diria que daí... Eu diria que trazia um paralelo pro furigana, não é? E é a origem do furigana, meu amor. Então, era esse o paralelo que eu tinha trazido pra mim, então eu trouxe o paralelo certo. De onde apareceu o hiragana, tá? Porque eu expliquei do katakana, né? Tem que explicar o hiragana. Sim. Então, aí o hiragana, o que aconteceu foi o seguinte, enquanto os monges estavam lá separando, usando o manhogana pra poder escrever bonitinhos os textos deles... As mulheres dentro da corte japonesa, que muitas mulheres dentro da corte japonesa, elas sabiam ler e escrever, algumas inclusive sabiam ler e escrever chinês, tá? Elas, durante a prática de Shodo, elas começaram a desmanchar o manhogana. Então, as mulheres da corte inventaram, entre aspas, né, o hiragana. Olha que beleza. Ó, pra quem disse que... Girl power! Então, o que eu ia dizer, quem diz que a história japonesa não tem mulheres fortes, que é pautado apenas no machismo, olha aí mulher fazendo história. Verdade. E aí tá, esse nome de manhogana, ele veio, né, porque ele começou, desculpe. O manhogana, ele deriva de uma obra... né, que é chamada de Manyosho, que é uma das mais antigas coleções de poemas japoneses, né, que foi escrita obviamente de manhogana, né? Manhogana, ao pé da letra, pelo que eu estou vendo aqui, ele é escrito como 10 mil folhas, uhum. 10 mil folhas, e esse aqui é nome emprestado de 10 mil folhas. Folhas, exato. folhas de árvores seriam. É, que vem do manhocho. Manhocho, se você ver o kanji do manhocho, interessante também. É a reunião das, né? É, shu é juntar, né? É, juntado das folhas, né? Não, das semifolhas. Então, aí o que acontece? O manhogana, ele tem aquela questão de ser a fonte primária para... O Dan pode me corrigir se eu estiver errado. Talvez para a principal... Provavelmente estará. Para a principal religião dentro do Japão, que é o Shintoísmo. Não, o manhogana não. O Kodik, sim. Não, é só mais uma coisa que precisa ser dito sobre o Uman Yoganá, né? Que ele deu a origem ao sistema de escrita moderno. Silabários, né? Que tem o on-yomi, que é o som do kanji, e o kun-yomi, que é o significado do kanji. É, então, porque veio aí... Veio do Uman Yoganá isso aí. Exato. Porque aí o que aconteceu? Como eu falei, o Yoganá, eles estavam só tentando transformar o som numa forma escrita. Uhum. Tá? Aí o que aconteceu? Por isso que o japonês ele usa três alfabetos. Esses alfabetos eles são usados juntos. Então você tem o kanji, você tem o hiragana e você tem o katakana sendo usado concomitantemente. Sim. Né? É um inferno. É. É um inferno. É um inferno ler essa desgraça. É. Então, o caso do Kojiki. Kojiki, sim, é uma fonte primária do shintoísmo. Tanto o Kojiki quanto o Nihon Shoki. Não o Manyogana. Mas tem uma questão. Se o Kojiki é escrito em Manyogana e o Kojiki é fonte primária para o shintoísmo, a gente pode levar em consideração que o que o Manyogana significa também pode ser fonte, uma das fontes para o shintoísmo. Não. Discordo. Toma essa. Se chocolate é bom e sushi é bom, a gente faz sushi de chocolate, vai ser bom, é isso? Não sei, nunca... É uma falsa simetria. nunca provei. Pode ser que fique bom, não sei. O ponto é que o conteúdo do shintoísmo tá dentro do livro, não a forma como ele é escrita, só isso. Sim. Então, é uma filosofia, não. Né? É uma filosofia, não é algo que tá escrito. Então, liga não. Exatamente. Isso daqui é a tentativa de um cara de exatas... De entender as humanas. Entender as humanas. Então, perdão pela tentativa de introduzir uma lógica nessa bagaça, porque não tem. Não, mas o shintoísmo, o Jorge, ele vem pela a palavra, ele aqui eles se chamam de. Eles chamam de Shinto. É o caminho, né? Do caindo, do caminho do caminho. É o caminho, né? De Deus. Não, caminho de Deus, né? Sim, caminho de Deus. É o caminho de Deus. E o cerne dele é a natureza e os. E como é que eu vou dizer assim? Os eventos naturais. Você já viu isso em algum outro lugar? É uma religião. Em vários outros lugares você já viu, né? Pois é. Em vários outros lugares você já deve ter visto isso. Na América do Norte, por exemplo, é desse jeito, né? Sim. Sim. Os nativos americanos, né? É, existem alguns povos nativos americanos que eles são animistas, né? Uhum. Que é, o que, que é um animista, né? Deixa eu explicar para as pessoas que não sabem. O animista, ele é uma religião animista, é a crença de que tudo possui uma essência espiritual, tudo é divindade. Eu não vou esquecer nunca o dia que a Fujisawa Sensei entrou, né? Eu tava tendo, fui ter aula de língua clássica japonesa. Fujisawa Sensei entrou na sala e começou a fazer saudação para as direções. Eu estava começando a estudar bruxaria na época, eu fiquei estupefata. Nossa, que coisa louca! Né? Aí depois que eu fui, com o tempo, que eu fui descobrir que essa ideia do animismo, de que tudo é sagrado e de tudo possui uma essência espiritual, ela acaba sendo encontrada em diversas religiões, né? Eu diria que dentro da gravação deste podcast, temos alguns, eu diria que uns quatro ou cinco, eu diria, né? Quatro ou cinco religiões diferentes. Como é que é? Bom, eu sou wiccaniana. Eu sou espírita. Eu não sou nada, mas... Eu sou agnóstico. Vale tudo. Então. Eu sou católico com tendências espíritas e eu gosto de aprender sobre o Ica. Você é brasileiro. Exato. Por isso que eu falei de quatro ou cinco religiões diferentes. Porque temos dois agnósticos, uma wiccaniana, um espírita e um católico. Então são quatro. Por isso mas que eu tô falando. Mas eu sou católico politeísta. Né? Por aí. Oh, Ô Jeff, fala assim, ó, eu sou agnóstico teísta. Agnóstico teísta, pronto, fica mais legal assim. Então, fala no caso, que você gosta, legal. Se apetece. Tá bom, então. Então. Aí fica mais legal assim, você fala, fica mais chique, dá pra pôr até monóculo, se você quiser. Eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Ah, eu posso usar o monóculo? Pois é, né? Bom, voltando pra pauta, pro Kodik, né? A gente... né? Porra, meu, qual é? Artemis adora o monóculo. Né? Voltando pra... Ai, ai. Segundo, como é que é? O pensador que fala, puta, quebrou a Artemis. Né? Por aí. Enfim. Voltando pra pauta mais uma vez. A gente traz pro Kodik que ele é compilado por Ono Yasumaru. A pedido de Genmei Tenno. É, Imperatriz Genmei. Isso. Ou seja, o chefe foi uma chefa, na verdade. Sim, coisa que não... O que eu tô querendo dizer é muito que no Japão, como em alguns povos que não são originalmente patriarcalistas, eles sim tiveram imperatrizes muito influentes, por sinal. É aquela velha história de trazer um registro que não fosse. Que fosse oficial e que não fosse adulterado depois de escrito. É, porque assim, o que acontece? Tivesse um registro escrito, na verdade, né? É, porque um assim, escrito uma tradição incrível. Oral, tipo, ah, eu vou contar uma história pra você, e olha, não, essa história é assim, assim, assim, assim, sabe? A sua memória, por mais perfeita que ela seja, não vai conseguir recriar tudo aquilo que eu te contei. Então você vai aumentar uma coisinha ou diminuir alguma coisinha quando você for contar a história. Já imagina isso replicando de vez, né? Já diz o velho ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Ou diminui. Também. Ou apaga de vez com sangue. É, que foi o caso do Conselho de Nicéia, eu diria. Mas isso não tem a ver com história judaico-cristão. Nossa, vai ofender o pessoal cristão mesmo, então, tudo bem. Não, eu tô falando, esse cast não tem nada a ver diretamente com história judaico-cristã, então voltemos pra história japonesa. Exato. O Kodik, além de toda essa questão ligada a Genmei Tenno, ela é dividida em três partes. Onde nós temos a primeira, Kamitsumaki, que é o volume de cima. Ou o primeiro volume, né? Primeiro, é que aqui eles costumam dividir as coisas em tomos assim, só que é em cima e embaixo, geralmente. Sim. É, porque pensa na organização física, né? Exato. Que é Jokan e Gekan, né? Hoje se lê, né? Isso, né? Essa leitura, essa escrita que tá aí é uma escrita muito antiga, né? Uhum. É, então, agora pensa na organização dos makimono lá da vida, né? Então você vai colocar, então você vai estacar eles. Olha, eu pensando em inglês de novo. Vai. Stack. Putz, que em português, velho. Estocar eles, vai. Não, empilhar. Empilhar. Empilhar. Então, você vai empilhar ali. Então, às vezes, o volume de cima, o volume do meio e o volume de baixo. Exatamente. No original, Kamitsumaki, Nakatsumaki e Shimotsumaki. Que são os livros... O primeiro, o intermediário e o terceiro volume. Livro 1, livro 2, livro 3. Uhum. Aí, o primeiro vem da questão de Kami no Yomaki, do volume da Era de Deus, como a criação mítica do arquipélago e tudo mais. O 2, que vem os atos lendários dos heróis conquistadores, como o primeiro soberano Jimmu. Jimmu, tá. É, eu acho que eu romanizei errado aqui. É, que é N de navio, M de Maria, U, né? Jimmu, eu acho que eu posso ver depois aqui, mas acho que eu romanizei errado. E por fim, o Shimotsumaki, que vem da exploração da sucessão dos soberanos. Pra você ver, é todo livro dividido em tomos, vide Senhor dos Anéis, traz a história do começo, onde a gente apresenta o cenário e toda a base que vai ser utilizada. Silmarillion. Também. Gostei da intervenção. Silmarillion. Tá com muita tosse, né, Dan? Desculpa. Não, é que a garganta, aqui, a garganta coçou aqui, desculpa. Né? O livro 2, que traz toda a questão da batalha. Por isso, Atos Lendários dos Heróis Conquistadores. E o livro final, que traz todo o epílogo da bagaça, que é o caso da sucessão. É, porque assim, Tolkien, vamos pensar, Tolkien era linguista e historiador. Então, a ideia de Tolkien, quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, na verdade, ele estava dando um background para as línguas que ele tinha inventado, né? Exatamente. Nossa, mas essa organização me lembra... Essa organização me lembra muito a Mesopotâmica e também a Hindu, né? Sim. Não lembra? Sim. Existem pessoas que falam, inclusive, deixa eu pegar aqui, que o Kodik, ele... a forma como ele é narrado, ele é contado, ele é escrito, uhum. ele é dramático e ele lembra, né, a Bíblia hebraica, a mitologia grega, o Popo Vuh Maia, entendeu? Então, ele vai entrelaçando a ideia do mítico com o não mítico, vamos dizer assim. Como a nossa querida Artemis colocou aqui na pauta, passando de Kami no Yo, que é a era divina, para Hito no Yo, que é a era das pessoas, que é a era humana. Isso você encontra em toda e qualquer literatura de mitologia. Sim. Tá aí o Renato que não me deixa mentir. Mentir sozinho. Deixo, na verdade, eu só posso interferir. Não, não, não, não. Você tem que falar assim, tá aí o Renato que não me deixa mentir sozinho. Perfeito, agora ficou bem melhor. Alguma colocação em cima disso, Renato? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, fique à vontade. Não, tô tranquilo. Isso aí, bom. E agora, você tinha alguma coisa pra falar aí? Eu acabei interrompendo. Não, claro. Manda ver. Não. Bom, e agora a gente parte para pro segundo livro, pra segunda compilação. Eu ia falar segundo livro, mas eu não estaria fazendo justiça. Que é a segunda porque não é livro, né? É tudo MAC. Né? Que é a segunda compilação, que é o Nihon Shoki. Mais conhecida como, entre muitas aspas, As Crônicas do Japão. Ele é bem mais elaborado e mais detalhado. É posterior, escrito em chinês. Aquele montezinho de pé de galinha. É, pois é, essas são grandes diferenças dos dois documentos, por isso que a gente entrou tão forte na língua, porque assim, você escrever uma coisa numa língua estrangeira, né, e entre aspas, numa língua em desenvolvimento, vamos dizer assim, você pode, a forma como você escreve denota como que você vai expressar. Entendeu? Né? Então ele vai ter uma diferença, sim. Tá? Só uma correção, Jorge. Ele não está escrito em chinês, ele está escrito em kanji. O que significa chinês não, clássico. Não, amor, não, não. É chinês kanji clássico, que, sim. O kanji que eu estou vendo aqui, tem muitos kanjis aqui que são kanjis japoneses mesmo. Porque o kanji chinês é diferente. Bom, isso aí, agora eu falo assim, isso vai o que eu aprendi também da faculdade. Ele foi escrito em chinês clássico, sim. Ah, provavelmente o Nihon Shoki original tenha sido escrito em chinês clássico. Só que aí provavelmente ele foi reescrito. É, provavelmente essa figura que deve estar aqui, ela deve ser uma reprodução, então. Porque ela pode não, ser que seja uma não, reprodução. Eu tentei encontrar imagens, né? Sim, mas aí a gente passa pela questão de eles não quererem reproduzir em imagem os tomos originais em chinês clássico. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tô conseguindo ler um monte de coisa aqui, e em chinês normal eu não consigo ler nada, nada, nada. É horroroso. Então, porque eu tô falando, chinês clássico. Por isso que eu tô falando, chinês clássico. O chinês clássico ele vai estar mais perto do japonês do que o chinês moderno. Ah, tá. Bom. Entendeu? Porque assim, a língua ela vai mudando. E dentro da China, você tem. O pessoal cria kanji, é uma coisa louca. O pessoal cria ideograma. Nossa, isso me lembra uma piada de um amigo meu. Ele falava assim, você sabe por que tem esse monte de kanji? Foi porque os caras tentam copiar um kanji que o cara copia escreveu. Errado. Aí ele não consegue copiar e inventa outro kanji. Aí fica diferente, vira outro kanji. E assim vai. Eu prefiro a explicação do que tem copista. No filme. Não, o filme Herói, vocês assistiram? É. Com o Jet Li. Que tem um pedaço em que ele vai para uma escola, né? Onde o cara quer buscar a escrita perfeita do kanji de espada. E aí ele não quer copiar nenhuma das outras 10 ou 12 que tinha, ele quer criar um novo, do zero. E aí, entendeu? É nesse esquema, os caras ficam criando e dane-se. Eu quero o meu, exatamente isso. É por isso que às vezes acaba ficando complicado. Por isso que às vezes ler nome é muito complicado também. Ah, como? Nem me fala. Nem me fala. Porque aí o pai ou a mãe ou a pessoa que vai dar o nome pra criança, eles escolhem um kanji diferente, porque quer que a pessoa seja única, entendeu? Parece não, nome porque... brasileiro, né? Não, porque aqui no Japão tem uma coisa que antes deles usarem o katakana pra expressarem as palavras estrangeiras, eles usavam kandis mesmo. Esse sistema que eles usavam, eles chamam de atedi, que eles usam apenas os sons, né? Então, às vezes, a pessoa pega só o som do kanji e coloca o nome do filho lá. Aí você lê assim e você fala, caramba, como é que se lê essa desgraça do nome desse cara, né? Por exemplo, o meu nome escrito em kanji é Masaichi, mas toda pessoa que vai ler essa desgraça desse kanji me chama de Shoichi. Ah, é verdade. Porque o kanji de massa se lê show também. E é mais comum você ler show do que massa, entendeu? É terrível pegar, até terrível você ler. É complicado, né? Pode fazer uma referência à cultura Manda anime bola. Aí? Manda bola. Temos Light Yagami no Death Note. O nome dele é escrito em kanji lido Light. Que acaba sendo romanizado pra Raito. Isso. Exato. Por quê, né? Ei, maldito. Ele pode. É só por isso. No mangá, eu tava na JBC na época, a gente colocou Light. Não colocou Raito. Colocou Light. Tem um maldito acho que na tá fábrica falando onde da eu... leitura em cima, né? Provavelmente. Ah, sim, cara... tá. Da leitura do ideograma, tá. Ô, Dan, tem um maldito que trabalha na fábrica onde eu tô lá, que o nome dele é Taiga. Eita. Só Taiga? Que não é de tigre, não, viu? Ele se escreve grande rio. Nossa! É Dai e Ka de Kawa. Né? Taiga. É Taiga. Taiga. É, acho que queriam botar o nome dele de tigre, né? E aí botaram o kanji de Taiga, né? Grande rio. Muito bom. É. Só espero... de língua, né? É tora, né? O Nihon Shoki, primeiro de tudo, depois dessa discussão toda sobre a língua, ele é escrito em 30 capítulos. Agora, resta saber o tamanho desses capítulos. Aí já pedi demais, eu não lembro. Né? Não, eu não lembro. Pela foto aqui, eles dividiram um em cada livro, né? Ah, essa foto que você colocou, né, Armes? Sim, sim. Eles foram divididos. Não, e tem uns numerozinhos aqui. É, 19, tem... 2 capítulos por livro. Cerca de 2. Mas tem, depois a gente pode colocar. Eu tenho algumas fontes, né? Se você procura, né? Dá um Google ótimo, lindo, maravilhoso. Você vai encontrar bastante coisa sobre tanto Kojiki quanto Nihon Shoki em inglês. E coisas assim, que tá. A Wikipedia em inglês, ela tá com um conteúdo bem legal sobre esses dois. Em japonês também, só que eu fiquei alternando os dois. É maldito de ler isso aqui, tá louco. Eu fiquei alternando os dois quando fui escrever. É maldito de ler. Pera, você tá dizendo que a Wikipedia é uma fonte confiável? Pois é, cara. Em inglês ela é sim. Meu Deus. Em inglês ela é sim. Em japonês também. Todos os meus trabalhos de escola não estavam errados. Depende. Calma, assim, você olhou a Wikipédia ou a Deciclopédia pra fazer isso? Droga! Eu sabia que tava bom demais. Não, porque o que acontece é o seguinte, existe a forma, né? Você pode ver ali, aí você vai lá pras notas de rodapé e procura onde a pessoa se informou pra poder escrever. Exato. Né? Meu Deus do céu. Quase não acontece no Wikipedia em português, mas tudo bem. Meu Deus do céu, tem um artigo aqui que ele só tem 52 fontes aqui pra você, né, ver depois. Uhum. Só isso de fonte pro artigo. Pois é, então... Chupa essa manga. Pelo que eu li das duas entradas da Wikipedia, não está ruim, tá? Não está ruim, mas sempre chequem as fontes, tá? Olha lá direitinho. E sempre utilize mais de uma fonte, porque usar só a Wikipédia é suicídio. Uhum. Com certeza. Se você souber mais de uma língua, ajuda se você usar a Wikipédia em várias línguas. Exato. Eu utilizaria apenas a Wikipédia em inglês, né? Mas tem algumas pessoas que são melhores do que eu que utilizam a Wikipédia em japonês, né? Mas vamos lá. Eu tento. Toma essa, Artemis. Eu tento só. Ele tá falando com você, viu, Artemis? Eu sei que ele tá falando comigo, mas eu tô falando que eu só tento. É, eu às nem vezes tento. Eu consigo. Eu nem tento. Eu nem tento. Porque eu não quero passar momento, vergonha. Tem que aplicar a modéstia, né, da língua japonesa. Eu só sei um pouquinho. É. Exato. Eu até tenho coragem de citar Sócrates, só sei que de nada sei. Muito bem, seguimos o jogo? Né? E assim, verdade. Além disso, o Nihon Shoki, ele tem vários autores, estudiosos japoneses, chineses e até alguns soberanos japoneses, como príncipes e imperadores. Ou seja, mais de uma mão escrevendo. O Kojiki, na teoria, foi feito só por aquele cara lá. Entendeu? Pode ter sido mais pessoas, mas ele arrumou tudo e ele compilou e foi, com certeza deve ter modificado alguma coisa. Ou seja, né? teve o revisor na bagaça. Não, eu acho que deve ter, com certeza deve ter tido um editor, né? Também nessa no Nihon Shoki, né? Mas assim, é diferente do outro, né? Uhum. E aí a gente tem aqui, inclusive documentos de folclore enviado às cortes pelos clãs. Tem tradução, tem aquela tradução marota pro inglês. Até porque nós, ocidentais, temos que nos virar na língua vinda de Nossa Majestade a Rainha da Inglaterra. Não, o que acontece é o seguinte, por que tem mais tradução sobre o inglês? Porque existe uma parte acadêmica de estudos da língua inglesa sobre o japonês muito grande. Tá? Muito grande mesmo. Né? Tem bastante mesmo. Então é óbvio que vai ter mais, entendeu? É. Aqui, né, pesquisa, né? Se tava engatinhando, já foi assassinada, né? Porque... Mais uma coisa. Só uma informação, só pra completar isso aí que vocês estão falando. Uh-huh. É, na Holanda também. Tem bastante coisa holandesa, assim, de história do Japão na Holanda. Porque os holandeses, eles tinham muito comércio com o Japão. Ah, certeza absoluta. Antigamente. Samurai X. Olha aí a referência. Mas aí eu diria que Samurai X tem uma referência mais pra frente. Porque até mais pra frente. Então, na parte. Rurouni Kenshin já tinha acabado já a era dos samurais, pra falar a verdade. Ah, né? Que era nossa, Rurouni Kenshin. Isso que a gente tá falando aqui, tanto o Nihon Shoki quanto o Kojiki, eles foram compilados, se eu não me engano, em Nara de Dai. E, tipo, é muito, muito antes do de onde... Não, eu só puxei essa referência porque tem um dos arcos do Samurai X que tem uma mutreta entre o governo da Holanda e o governo japonês. Ah, não, isso aí é muito, muito tempo depois. Pra vocês então, terem uma ideia, o Miyamoto Musashi, ele é de 1500. Uhum. Não, é. Sério, Miyamoto Musashi. Isso foi muito antes do Musashi, isso tudo que tá falando aí. Então, eu diria assim, o Artemis, o Dan e o Renato podem me corrigir se eu estiver errado. O Rurouni Kenshin é da época de Edo, não é? Não, é depois. Não, já é Meiji. Já é Meiji? Já entra Meiji, sim. Ah, tá, então... É o comecinho da era Meiji. É o comecinho da era Meiji. Então eu poderia dizer, talvez, uma referência de Samurai Champloo. O finzinho do Bakumatsu e o comecinho da era Meiji. Eu diria, talvez, Samurai Champloo. Tinha acabado já era Meiji mesmo. Não, porque eu falo do finzinho do Bakumatsu, porque se você pega o comecinho da história do Kenshin, a época que ele era o Battousai, é o finzinho do Bakumatsu, né? Ah, sim, eles ainda tinham aquela briga do Shinsengumi lá. É exatamente isso. Exatamente isso. E junto com o Kojiki, pra finalizar essa parte, o Nihon Shoki também é uma das fontes primárias para o pensamento shintoísta. Uau! Né? Então... né? Pode falar, Arthur. É, a gente pensou, né, assim, quando a gente tava preparando o cast, não, a gente vai falar, e falou assim, meu, a gente só vai falar dos dois. A gente não vai entrar em mitologia ainda, não vai começar a falar nada ainda. Ah, não, vai falar só dos livros. Ah, sim, é. É bom começar com essa base, porque desta base, deste episódio, a gente vai utilizar para todos os restantes. Exato. Então, com isso, a gente finaliza aqui o nosso episódio sobre o começo da mitologia barra história barra escrita japonesa. A gente pode colocar dessa maneira, sim, porque sim. E assim, a gente agradece a todos vocês que nos ouviram até agora e também agradecemos ao Renato, que se despencou lá do Meia Lua pra Frente Soco barra Costelas Hidromel, para nos ajudar no começo dessa árdua tarefa. Foi um prazer, Renato, estar aqui. Espero estar aqui para as próximas partes, se a agenda permitir. Opa! Ah, sim. Convite já está feito. Será bem-vindo. Não, não. Convite não. Convite não. Convocação. Intimação. Né? Então, está convocado. Alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que a gente tem esquecido, Renato? O contrato já está sendo encaminhado para o senhor. Você não leu as letrinhas miúdas, né? Se lascou. Né? Ah, dançou. E dançou pro próximo, agora. Anime City próximo... tem uma bruxa no elenco. Então, o que acontece é que pro próximo episódio, a partir do próximo episódio, eu, assim, agora eu tô botando a carteirada de host editor dessa bagaça. Eu quero o Guilherme Vertamati na gravação dessa bagaça. Se as aulas dele permitirem, de noite, né? a gente consegue arranjar esse negócio. É, com planejamento... Os próximos, eu quero só complementar que os próximos episódios que forem falar da parte mitológica, aí sim a gente vai chover de referência de anime e mangá. Opa, né? Aí a brincadeira fica séria. Então, sim, eu posso até trazer algumas... Então, eu posso trazer, inclusive, assim, se a gente quer alguma referência de anime pra esse episódio, do qual a gente quase só falou da questão da escrita e dos livros básicos da língua japonesa, a gente pode levar em consideração muitos escribas que aparecem nos animes. Inclusive, a foto desse banner vai ser um escriba. Olha, eu fui feliz aqui, né? Fui procurar. Existe, né? Japonês é foda, né, mano? Existe anime. Existe? Como eu coloquei aqui. Kojiki anime. Existe. Olha aí. A referência vai estar no post. Pronto. Enfim, agora... É um anime que fala de um escriba? O anime que fala do Kojiki. Olha, o nome do é Kojiki Ryugaren. Ah, é uma compilação de animações que falam de algumas coisas dentro do Kojiki. Olha que beleza, é isso. Enfim, então, assim, agora... uma animação da... Que antes era um mangá, viu? Sendo criado, ah, coisa sim, assim. Eu ia falar isso agora, porque eu lembro quando eu tava na época da faculdade... quando tava, a gente estava estudando, eu tinha. Eu lembro de pegar um mangá dentro na Casa de Cultura Japonesa ali na USP, de pegar um mangá falando sobre Kojiki. Eu lembro disso. Uhum. Bom, agora a gente vai partir para o momento Jabex. Renato, esteja à vontade para nos dizer onde nós conseguimos achar a Vossa Senhoria. Muito bem, eu faço parte do Meia Lua para Frente Soco, que a gente está resumindo por Meia Lua, simplesmente para simplificar a vida de todas as pessoas. Eu, além do Costelas Hidromel, que faz de mitologia, eu também faço parte do staff e edito o Meia Lua Cast, que é o nosso programa sobre principalmente games, mas tem algumas outras coisas que a gente desvia. E a gente faz parte também do portal Deviante, que é o do SciCast. Sim. Que tem um monte de outros podcasts, textos e coisas do tipo. Então vocês podem achar a gente lá no deviante.com.br. Abraço, Eloy. Melhor... Abraço, Eloy. Ou também você pode achar a gente no melhor URL existente nessa internet de meu Deus, que é o meialua.sexy. Olha, e não é um site pornô. Olha que delícia, cara! Peraí. Meialua.sexy. Muito melhor. Nossa, eu contratava agora. Eu tô falando, é por isso que a presença feminina faz uma diferença do cacete no podcast, velho. Com essa voz eu comprava qualquer coisa. Olha. Vamos conversar sobre isso melhor. Jeff, tu tá lascado. Mas enfim, todos os links referentes ao portal Meia Lua, inclusive o meialua.sexy, vai estar no post desse episódio. Não faça isso de novo, Jorge. Lembrando que não temos só ouvintes homens, né? Por favor, temos as ouvintes meninas que, assim, eu acho que tem uma louca que gosta da minha voz, né? Deixa pra lá. Ainda bem que você reconhece. Provavelmente, eu ainda não descobri, mas deixa pra lá. Agora a gente vai partir pro nosso próprio jabá, né, pô? Então, aquela velha história. Nós temos várias fontes de contato com o nosso querido e amado podcast. Se você não conhece nenhuma delas, vai conhecer a partir de agora. E se você não está em nenhuma das principais redes sociais ou meios de comunicação, sai daí, seu sem, galera. Começamos pelo nosso e-mail, contato@animesphere.com.br. Temos nossa página do Facebook, ou Livre Rostos, como você quiser entender. facebook.com/animesphere.podcast. Temos o nosso perfil do Twitter, @ff_animesphere. Temos no post alguns que querem compartilhar as contas do Instagram, porque a Animesphere ainda não tem uma conta própria no Instagram. Porque por motivos de a gente não ter como ficar postando foto direto. Né? Mas pode ser criado. Temos também o nosso grupo no Telegram, telegram.me/animesphere. Ou seja, você que acha legal pra caramba esse ponto de contato que a gente tem, que é o melhor, inclusive o WhatsApp tá meio caído. Tem meia dúzia de gato pingado lá, mas se você ainda gosta muito do WhatsApp, é só mandar o teu número via Facebook e eu inserirei você lá. Ó, inserirei. Mas o grupo do Telegram é mais divertido. Exato. É mais legal. É maior, mais legal e mais divertido. E aí... tem sticker. Não, mas isso daí é o Telegram, não é só o grupo do Animesphere, né? Mas tem stickers de anime. Oh, isso eu tenho de tonelada, mas isso daí sou eu. E por fim, mas não menos importante, o nosso site www.animesphere.com.br. Lembrando que o Animesphere, como grande parte dos podcasts fazem parte de um grupo chamado Esquadrão Podcasts, cujos os episódios vão estar aí no post. E também nossos parceiros agregadores, que também estão aí no post, é só você dar aquela pescoçada linda. E também, assim como a Artemis, vocês que têm gadgets da Apple, dão aquela classificação, 5 estrelinhas e um comentáriozinho marotildo. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Matar. Tchau, gente. Tchau. E agora, revisando o tema do podcast, lembre-se, todos nós somos lendas esperando para serem inscritas. Fiquem com isso na cabeça. Tchau.